gravar. Ainda dá. Foi o jogo muito disputado. Antes de mais, parabéns à equipa adversária por ter ganho. Eu acho que podia ter ganho tanto o Benfica como o Porto, calhou para o lado do Porto. E foi um jogo bem disputado. Não estamos satisfeitos porque perdemos. É ao fim de 11 disputas de títulos, perdemos uma final. Mas pronto, vamos ter que continuar a trabalhar. Foi com o nosso objetivo principal, que é sempre vencer. Marcámos menos um ponto que a equipa do Porto e eles ganharam por um. Já tive a oportunidade de ver este último lance, concorda? Eu não vi na televisão, mas o árbitro foi ver e, como sabem, a regra do basquete permite, nos últimos 2 minutos, verificar este tipo de situações e do tempo. E se ele foi lá ver e viu que pisou, é porque pisou. De alguma forma pode deixar marcas para a sua equipa? São 10 títulos seguidos? Este seria o 12º. Logicamente que ninguém gosta de perder, não é? As outras equipas também que perderam connosco os títulos e as disputas de campeonatos e taças e de taças da Liga também não ficaram satisfeitos nessa altura. Nós, logicamente, também não ficámos hoje. Vamos agora descansar amanhã e começar a trabalhar já em relação ao próximo jogo. Claro, sentes que o Porto está cada vez mais forte? Isso é uma situação que tens para o treinador do Porto, não é, amigo? Sei. Não, é uma equipa, é um adversário forte, mas isso toda a gente sabe, não é? Portanto, quem nos ganhou. Tem crescido, na minha opinião, não é? Portanto, acho que eu sou mais forte agora do que me disseram. Não vou fazer agora análise da equipa adversária. O que eu estou a dizer é que. Mas o Benfica final... começou a época com 2 vitórias sobre o Futebol Clube do Porto, agora o Futebol Clube do Porto já. Não, nós não fomos. Na final da taça de António Pratas foi com o Livenense, não foi com o Porto. Eu sei, mas houve um clássico nas meias finais. Ah, sim, sim. Pronto, então está 2-2. Agora. Sim, mas isso, nós não jogamos. Os campeonatos não são para ser disputados a dois. Os campeonatos são disputados por todas, são 11 equipes. A Taça da Liga eram 4, na Taça de Portugal serão 8 que vão à final, Final 8, e portanto todas as equipas têm essa ambição e quando jogam para ganhar, que é como o nosso caso. Obrigado. Okay? Obrigado.